Olá pessoal, vamos tocar o dedilhado de quatro notas. O polegar da mão direita tocará a sexta corda do violão. O dedo indicador da mão direita tocará a terceira corda do violão. O dedo médio tocará a segunda corda do violão. O dedo anular tocará a primeira corda do violão. O dedo mínimo não iremos utilizar. Este dedilhado deverá ser tocado, né, em movimentos ascendentes. Então a gente vai tocar polegar, indicador, médio e anular. Então vai ficar assim. Esse dedilhado ele pode ser estudado no violão e também na guitarra. Depois temos as sequências harmônicas para aplicar esse dedilhado, ok pessoal? Eu vou fazer só a primeira sequência, que é Dó maior e Sol maior com sétima menor. Então nesse caso agora o baixo vai ser a quinta corda e fazendo o mesmo dedilhado. Então vamos lá. Sol 7. Aí você aplica em todas as sequências e cantando o nome de cada acorde. Ok, pessoal? Até o nosso próximo encontro.